que não vi a voz do coração. Não sei o que há, não sei o que faço, não vou falar. Não escuto a sua voz, pra mim mais não dá. Acho o caminho, estou sem direção. Vou seguir, mas eu chego lá. Assim não dá, não dá. Vou procurar o meu lugar, vou mergulhar. Estou aqui, cheguei o meu caminho. Eu vou me desabafar. Vou enfiar a cara na água, vou beber, vou me acabar.